Assim como todas as portas são diferentes. Aparentemente todos os caminhos são diferentes, mas vão dar todos no mesmo lugar. Sim. O caminho do fogo é a água, assim como o caminho do barco é o porto. O caminho do sangue é o chicote, assim como o caminho do reto é o torto. O caminho do risco é o sucesso, assim como o caminho do acaso é a sorte. O caminho da dor é o amigo, o caminho da vida é a morte.